Black Soul não é só o espaço da Black Music, não. É o espaço das artes, da música paraense, da cultura produzida aqui na Amazônia. A gente está recebendo um cara de São Paulo, vai mostrar um trabalho muito criativo aí. Convido a galera que quiser ver aqui, ficar aqui na pista, que logo depois já vai começar o estrobo. Henrique e Uau! Pode aumentar que esse aqui tá tipo. Esse aqui tá era pra tá. Se não, então assim. Thank you. É, mas eles vão botar uma música primeiro lá pra depois chamar a banda lá. Tá? Aí, ó. Sobe de lá, tá? Fala lá.